Bem-vindo, amigos e amigas, ao Conexão Campo Cidade. Esse é o nosso 12º programa. Este programa é uma iniciativa do Movimento dos Pequenos Agricultores com o grupo Questão Agrária em Debate. Hoje estamos com o quadro cestacamponesa.com.br. Olá, companheirada. O nosso programa foi diretamente no Raiz do Brasil, conversar com a militante do MPA, Camila Franceschi. Vamos conferir como foi? Estamos aqui na cozinha do Raízes do Brasil. Quem organiza esse espaço é a militante Camila Franceschi. Camila, boa tarde. Boa tarde, Matheus. Camila, explica pra gente um pouco, como é esse espaço de alimentação camponesa feito aqui? A proposta do espaço é possibilitar uma alimentação saudável e, através do alimento, poder dialogar com as pessoas sobre as formas de produção desses alimentos. Aqui podemos citar o exemplo do milho, né? Do milho e seus derivados, que hoje aqui a gente tem vários, né? O fubá, o sandiquinha, enfim, que são sem transgênicos, né? Sem agrotóxicos e que está disponível hoje na cesta e no nosso café com as receitas que a gente vem desenvolvendo em todos os sábados. Muito legal, hein? Pode falar o que tem nesse sábado? Todos os sábados, a gente tem o café da manhã com pratos deliciosos, onde tentamos incorporar no cardápio a diversidade cultural que tem no nosso país. Temos bolo de milho, assim como eu falei dos derivados antes, que é um bolo reidratado do fubá. Ele fica super fofo, com aspecto úmido, com um gostinho de milho fresco, de cravo e canela. O café acontece todos os sábados, das 9 ao meio-dia. À tarde, a gente tem os petiscos e caldos. Os petiscos, a gente tem de aipim e linguiça artesanal, por hora, e os caldos de feijão, inhame, aipim e de pinto, onde todos são preparados com alimentos vindos direto dos agricultores. Que delícia, hein? Para deixar com mais água na boca, vou falar um pouquinho do caldo de feijão, que ele é preparado com muito carinho. Tem um gostinho de feijão fresco, com louro, acompanhado de couve e tempero verde. E com a opção de carne, é claro, para quem preferir. Que maravilha, hein, pessoal? Depois desse convite da Camila ao Raízes do Brasil, número 80, Santa Teresa, também convidamos vocês para fazer parte da nova abertura de compras da cestacamponesa.com.br. Estaremos abertos para compras até o dia 27 de agosto e a entrega será em dia 2 de setembro. O valor mínimo para o pedido individual é de R$ 60,00 e, por isso, precisamos garantir a entrega. Venha participar. Queremos juntos bater a meta de 60 cestas e R$ 4.000,00. cestacamponesa.com.br. Estamos construindo juntos Aliança Camponesa e Operária por Soberania Alimentar.